obrigado, obrigado. Eu digo obrigado, eu digo obrigado. Eu digo obrigado, obrigado. Obrigado por nada, ou me desculpe por tudo. Obrigado por criticar e dizer que rimei nada com nada. Obrigado por entender que o amor ainda é tudo. Agradecido pelo pão adormecido que recheei com vinagrete. Obrigado por toda opressão, falta de amor, respeito, moradia e crédito. Sou grato por me deixar morrer na fila do hospital público barra terceirizado. Sou grato pelo professor, sem estrutura, insatisfeito e mal remunerado. Obrigado Pezão, Yunus e Mandela, por dar ao povo pão, poesia e liberdade. Obrigado Marielle, Franco, Raquel, Trindade e Tula, por toda a arte, toda a luta e ancestralidade. Gratidão quebrada por sua pedagogia verdadeira. Falta de uma rua plana, aprendi a fazer gol em ladeira. Gratidão pela vida, gratidão pelo ar que eu respiro. Gratidão pela família, só não sou grato a esses vampiros. Obrigado, obrigado. Eu te pelo som formidable e pardon por essa singela versão. Grato Escola Estadual Beatriz de Quadros Leme, grato Escola Municipal Procópio Ferreira por alfabetizar o garçom. Benignidices a Santa Sé por contribuir com genocídio e deculturação. E não esquecemos da má fé dos párocos pedófilos forjados no sermão. Obrigado minha mãe que me deu carinho e liberdade. Perdão pelas vezes que cheguei sujo de tinta, bêbado e tarde. A sinceridade da vida, será que eu devo agradecer? Pra maquiar o sofrer, brinquei a minha maneira. Ao invés de abaixar a cabeça, se entregar, reclamar, inventei uma felicideira. Grátis, Jeb, Gambardella, viva a grande beleza. Uma película bela que me fez pensar no mundo e sentir tristeza. Gratidão ao Greenpeace por trabalhar pra salvar o planeta. Desculpe-me não ter um minuto pra ouvir seu funcionário de colete e prancheta. Obrigado.